Eu sou a mosca e pousou em sua sopa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, um projeto de Alexandre Pinto, que sou eu, que vou estar deste lado até ao final desta emissão. Vamos começar desde já com um single dos Animal Collective, saiu há pouco tempo, mas é um álbum que só sairá no próximo ano. Neste ano já tivemos, por exemplo, o álbum de Panda Bear, um dos integrantes deste grupo. É um single muito interessante, eu gostei bastante. Chama-se Floridada, e é assim que vamos começar a nossa emissão de hoje. Sejam mais uma vez bem-vindos à 83ª emissão da Mosca. Fiquem desse lado, espero que gostem. Até já! Agora com um single dos Animal Collective, chama-se Floridada. Quem não os conhece, podem começar, por exemplo, com o álbum de 2009, Meriwether Post Pavilion. Mas a verdade é que são todos os álbuns muito diversos uns dos outros, com várias fases. Já passaram por música mais psicadélica, outras vezes pela freak folk. São também uma banda recorrente na Mosca, portanto, se ouvirem as nossas emissões anteriores, de certeza que vão encontrar os Animal Collective perdidos, por lá. Continuando, vamos passar agora para um álbum de 2015. O trabalho de um artista que tem gerado algum burburinho no mundo da música, chama-se Car Seat Headrest, é o projeto de Will Toledo. Ele já lançou imensos álbuns na internet, na plataforma do Bandcamp, que é, já agora, pelo menos uma das plataformas nas quais eu mais deposito a esperança no que toca ao comércio musical online, mas isso é uma conversa para uma outra altura. A verdade é que ele já lançou imensos álbuns, mas este será talvez o seu álbum mais maduro e certamente o seu álbum de afirmação. Chama-se Teens of Style e dele vamos ouvir a sua última música, chama-se Oh Starving. Ficamos com Car Seat Headrest e dele ouvimos Oh Starving, que faz parte do álbum Teens of Style. Saiu este ano e podem encontrá-lo em formato físico, em vinil, na loja Port Calling, que apoia a Mosca. Port Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que fica na Rua da Conceição, dentro do centro comercial, que por sua vez é numa paralela à Rua da Sedofeita. Se forem do Porto ou dos arredores, podem visitá-la pessoalmente. Se não, podem, claro, visitar a loja online em portocalling.com ou o Facebook. Por enquanto, ficamos com uma recomendação do Pedro, o gerente da loja, um disco que ele aprecia particularmente, chama-se Return of Gringo, é uma colaboração entre dois artistas, Prince Fetty de um lado e Mutant Hi-Fi do outro. Em termos de género, não há mesmo como descrever este disco, não cabe realmente numa categoria, é uma espécie de uma banda sonora para um filme que nunca existiu. Esse filme seria certamente um western daqueles antigos dos anos 60. No entanto, é um som muito atual e que funciona bastante bem. É um disco que eu também aprecio. Relembro, chama-se Return of Gringo. Ficamos por enquanto com Black Powder. Até já! Estamos a ouvir a colaboração entre Prince Fetty e Mutant Hi-Fi, que resultou no álbum Return of Gringo, de 2011. É um álbum muito interessante, uma recomendação do Pedro, da Porto Calling. E ele diz-me, e eu agora acredito, que quando tem o álbum em stock e costuma tocá-lo quando as pessoas estão na loja, elas acabam sempre por querer levar uma cópia. Aconteceria o mesmo comigo se eu tivesse ouvido esta música em particular que vamos escolher a seguir. Chama-se The Good, The Bad and The Ugly, uma referência ao filme de Sergio Leone, um clássico do género do western e que acabou por revolucionar todo este género, mas disso falaremos numa futura emissão. Mas esta música tem uma particularidade que será óbvia, acredito eu. Mas se não for, também vamos falar disso já a seguir. Ficamos então com The Good, The Bad and The Ugly. Estamos ainda no álbum Return of Gringo, de 2011. And where's that song you wrote? Gosh, I can't think for all these people. Go ahead, they're all your pals. All right, here goes. Ficamos agora com The Good, The Bad and The Ugly. Ouvimos também a icónica melodia da música do Tetris, inconfundível sempre, e que aqui foi reapropriada por Prince Fetty e Mutant Hi-Fi. O álbum chama-se Return of Gringo, foi lançado em 2011, e é a recomendação do Pedro, da Port Calling, uma loja 100% vinil, que apoia este meu projeto da mosca. Vamos avançar com a nossa emissão e passamos agora para um dos artistas em destaque nesta semana. É o americano James Ferraro, que este ano já lançou um álbum, chama-se Skid Row. Mas para introduzir a sua carreira, quero voltar ao ano de 2011, quando ele lançou Farside Virtual. Este foi o primeiro álbum de uma série de álbuns muito críticos em relação à nossa sociedade, sobretudo à sociedade americana, mas que neste álbum em particular de 2011 acaba por ser, de certa forma, transversal a todas as sociedades globalizadas e muito tecnologicamente dependentes. Ora, este álbum, musicalmente, reapropria-se de sons que nós temos presentes no nosso cotidiano, sons como as notificações do telemóvel ou do Skype, e plastifica-os e envolve-os numa estrutura musical muito doce e impessoal. Enfim, são conceitos que vão ficar mais claros quando ouvirmos a sua música. A minha sugestão, a primeira música que vamos ouvir deste artista, chama-se Global Lunch, é deste álbum Far Side Virtual. E atentem à forma como ele utiliza os sons e como cria uma atmosfera que evoca sempre alguma coisa. É disso que vamos falar já a seguir. Até já! Sir, would you like to receive a New Yorker directly on your iTablet? As you wish. Ficamos com a Global Lunch de James Ferraro. Se na última emissão eu falei de um movimento do Vaporwave, mesmo sem que tivesse explicado realmente do que se tratava, posso adiantar que James Ferraro é um dos fundadores, não oficiais, porque na verdade não houve realmente um fundador, mas ele foi dos primeiros a aplicar esta estética que tem uma crítica inerente à sociedade, mas que musicalmente pode ou não ter o seu valor. Porque é interessante, pelo menos parece-me a mim, que esta é uma música que vive muito do conceito que lhe está associado. A questão é se não tivéssemos este conceito presente de uma crítica à sociedade e sabendo de antemão que James Ferraro tem essas ideias que aplica na sua música, será que a música por si só teria o mesmo interesse? É uma questão pertinente e que talvez se possa responder com o seu álbum de 2015, chama-se Skid Row. Também tem uma forte componente de crítica à sociedade, mas desta vez ele faz uma espécie de um retrato da cidade de Los Angeles. A sua produção mudou, já não é tão dependente da eletrónica nem da reapropriação de música. Mexe-se agora num género mais de R&B, mais cantado. A verdade é que o conceito por trás é muito interessante, a forma como ele me envolve alguns discursos e a própria estética musical sempre a remeter para a Los Angeles dos anos 90. A verdade é que, muito sinceramente, eu não gostei assim tanto deste álbum. Acho que não se ouve tão facilmente, não é tão apelativo musicalmente, mas isso se calhar já acontecia com este Far Side Virtual que acabamos de ouvir. Portanto, fica a pergunta: será que é necessário? Ou aliás, será que o conceito ajuda a que um álbum seja melhor? Quando, neste caso, em Skid Row, não me parece que seja suficiente. Como exemplo, e para que vocês possam tirar as vossas próprias conclusões, vamos ouvir uma canção deste seu novíssimo álbum, chama-se Street Freaks. É da autoria de James Ferraro, o álbum chama-se Skid Row. Até já! Thank you. Ficamos com o álbum de James Ferraro, Skid Row. Fica também a recomendação de que, se apreciaram pelo menos os conceitos por trás da sua música, experimentem os seus outros álbuns, certeza que há um que será mais apelativo. Continuamos agora com um nome icónico, já passou também aqui pela Mosca, marca também uma passagem para uma música mais experimental. Não necessariamente mais difícil de ouvir, porque vamos agora ouvir Alice Coltrane numa fase diferente da sua carreira. Ela esteve muito ligada ao jazz, mas aqui aparece depois de uma reformulação na sua vida. Converteu-se à religião hindu, mudou inclusive de nome. Aqui apresenta-se, não tenho a certeza se como Alice Coltrane ou se como Turi Yasangitananda. Será o seu nome, o seu segundo nome, depois de ter mudado também de religião. Ora, este álbum foi lançado em 1987, chama-se Divine Songs. A artista lançou uma série de álbuns deste género por esta altura, alguns mais difíceis de ter acesso. Este chama-se Divine Songs, tem uma série de canções, todas com nomes afetos a essa religião. Vamos ouvir Madhura Manohara Girihadi. Ficamos com a música de Alice Coltrane, ouvimos do álbum Divine Songs, a música Madhura Manohara Giridhari. É sempre bom recordar a música de Alice Coltrane, aliás, toda a música da família Coltrane é especialmente recordada aqui na Mosca e, claro, vamos também ouvi-la nas futuras emissões. Por enquanto, é a altura de passarmos à música de Glenn Branca. Este é um nome de referência na música experimental. Já dele ouvimos há poucas emissões atrás. Podem consultá-las todas no nosso blog em ucoprofago.wordpress.com. Já dele ouvimos o álbum de 81, chamado The Ascension. basicamente uma composição. Aliás, ele compôs como se fosse para uma orquestra, mas utilizou apenas guitarras, várias guitarras elétricas, e o resultado é avassalador. Podemos também ouvir em fundo agora um pouco dessas composições. Mas neste álbum de 1992, ainda de Glenn Branca, chama-se The World Upside Down, ele compõe para uma dança, uma coreografia. São 7 movimentos, muito diferentes da música energética, forte, muito carregada de The Ascension. Esta é uma música mais calma, mais detalhada, talvez mais ambiental, se assim quisermos chamar. Escolhi para esta emissão, estamos a chegar ao final desta emissão, mas por enquanto ainda vamos ficar com o Second Movement de Glenn Branca, deste The World Upside Down, data do ano de 1992. Thank you. Acabámos agora de ouvir a música de Glenn Branca, exploramos um dos seus álbuns menos conhecidos, mas não por isso menos interessantes. Chama-se The World Upside Down e data do ano de 1992. Para terminar a emissão de hoje, vou recuperar os A Winged Victory for the Sullen. Eles atuaram na sexta-feira em Braga. São um projeto de Dustin O'Halloran e Adam Wiltsey, este último conhecido pelos seus Stars of the Lead, um fantástico projeto ambient, e que podemos agora ouvir em fundo um pouco. Os A Winged Victory for the Sullen têm um ótimo álbum de 2011. Este seu último, eu não acredito que seja tão bem conseguido. E por isso, deste seu álbum de 2011, vamos recuperar a música We Played Some Open Chords and Rejoiced, For the Earth Had Circled the Sun Yet Another Year. Acima de espécie, quero apenas relembrar que temos o blog sediado em ucoprofago.wordpress.com. É lá que vou escrevendo sobre arte e cultura em geral. E é lá também que ponho uns textos que às vezes são um pouco extensos, mas que servem como complemento a estas emissões da Mosca, porque têm informações que eu vou tentar omitir nas próximas emissões, porque se torna maçador às vezes falar por um ou dois minutos a tentar contextualizar um artista ou um álbum. Acredito que isso é mais eficiente num texto, e são esses textos que servem de complemento a este programa da Mosca, para que, no fundo, se torne um programa mais interessante e também mais enriquecedor. De resto, peço apenas que, se gostaram do programa, que o recomendem aos vossos amigos e aos vossos familiares, e sobretudo se eles se interessarem por música, para que a Mosca possa finalmente crescer e ter um projeto mais rico, mais interessante também. Por mim é tudo, muito obrigado por terem ficado desse lado, eu volto para a semana, até lá tenham uma ótima semana, boas audições, até já!